2 mil pés. Controle de Salvador, Oceano 62, tempo 4, bom dia. 6254, boa tarde, contato radar, desculpa, via da El, para 360. Via da El, 360, poderia levar direto Leda ou da El? Autorizado Leda. Leda, obrigado. Salvador, Oceano 3144, ILS 5010. Oceano 3144, pouso autorizado, pista 10. Uno 30 graus, 17 nós. Pouso na 10, Oceano 3144. Oceano 3895, solo. De acordo com a IS, não chegou não. Solicito que o senhor entre em contato com o despachante e peço que ele entre em contato com a sala IS por telefone após ser enviada a mensagem. Eu já solicitei a IS que assim que a desse voo chegar, já entrasse em contato com a gente aqui, a fim de não cancelar a sua autorização. Então, se vou entrar em contato lá, foi no passado que foi feito um DLA para 16h15. Eu vou confirmar aqui, obrigado, viu? Nada. Para início, o táxi é o Cascavel na zero. Para início, o táxi Cascavel 1 a 0. Cascavel 1 no 0. O time entrou no 021 no táxi a critério. Reporte no ponto de espera da Taxi Hotel. Reportará Cascavel. Confirme o POB ou alternativa autonomia, por gentileza, Cascavel no zero. No 8164, chame Centro Recife, no 26185. 2085, tchau, obrigado. Galeão, segura alternativa, Vitória. Gente. Cascavel no zero, solo. Eu não sei, escuta na ponta de espera do hotel. Gente, eu não consegui compreender o POB. 33, cidade de Cristo. Gente, 33 a bordo, Cascavel no zero, mantém a posição, aguardando instruções. Manterá, aguardará. Cascavel no zero, autorizado, cruzamento da pista no 028, após prosseguir via Delta e Alfa, reposta na Taxi Alfa. Reforçará. Solo Gol 2, 067, posição 10 para pushback e acionamento. Gol 2067, posição 10, coordenando aqui para o solo, aponta o táxi. Aponta o táxi. Ativo, mantenha a guarda para a descida da Força Aérea 2733. No 6 ou no 7? 6 ou no 7, obrigado, muito obrigado. Alô, Salvador, bom dia, tá 3144. Tá 3144, táxi via Alfa, reporte antes, táxi Sway Kilo. Alfa, reporte antes da Kilo. Cascavel 10, prossegue via Alfa Juliette, Pátio 1, táxi Sway Índia, no ponto de espera da 10, mantém a posição e chama a torre 198, decimal 95. Até o ponto de espera mantém essa frequência. O altímetro 1021, Cascavel 10. Ciente, Alfa Juliette, Pationo, Índia, ponto de espera guarda, 1895, é o Cascavel. Mantendo a sua escuta até lá. 4 mil pés, minha mãe intercepta a chegada, altímetro 1020. Era 4 mil pés. zero, corpo. 120 com 14, reportará nosso solo controlado até o número 8. Pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, TAM 3804. Tá 3144. 3144, Juliette, portão 1, parte pensão. Juliette, portão 01 no 3144. Recife 251, na alterna 3395, você é minha 254. 2067, autorizado, táxi, reporte no através de portão 62, ajuste no 02. Vai reportando no através de 62, eu vou no 2067. Salvador, gol 1867, ciente da informação APA. Autorização Brasília, nível 380, portão 62. 1867, boa tarde, papá, confere. Tenho pré-autorizado 360. Copia, aguarda coordenação. Está pronto para copiar. 1867, apenas um minuto para cópia. Sem problema. 2067, segue via parte 1, Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, Xeme Torre 1-18-95, ajuste no 020. Ciente, o autorizado parte Índia, ponto de espera, Xeme Torre 1-18-20. Passaria do 2230, acione a identificação, chegada MAN. Esse mantenha o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 020. Então, você identificou, chegada MAN, descendo para o 060 no 020, ajuste, passaria do 2230, correção, saída Argor, Benefa, aciona 51136, controle 120, décimo 8. Autorizado para o aeroporto Brasília, nível 3620, via Upezulu 17, decola da 10, curva direita, perfil da saída Arbor com a transição Elefa. O controle é 5136 e o controle é 1208, gol 1867. 1867, protegimento correto no portão 62, é reporte para o pushback e acionamento. Reportará, obrigado. Salvador, muito boa tarde, é o 3804, estamos na Alfa. 3804, boa, segue via Alfa, Juliette, portão 8, parte 1. Alfa, Juliette, portão 8, parte 1, 3804. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 2067, próximo, com a estrada da 190. 67, após o Hércules, é autorizado ali, mano. Após o Hércules, ali, aí, manter 2067. Salvador, bom dia, o Azul 2719. Bom dia, Azul 2719, aciona identificação. Azul 2719, contato radar 65 milhas nordeste de Salvador. Está sob vigilância, mantém o nível de voo no 40 na proa de Bonfim. Reporte para descida. 40 proa de Bonfim, reporte para descida. Cascavel decolou aos 46120 decimal 8. 208, um bom dia para você. Igualmente. Controle de Salvador, muito boa tarde. Cascavel na zero. Cascavel no zero, contato radar, suba para o nível de voo 200, saída da EL. Acione o código 2646. Ciente 2646, estacionando. Na sua escuta. Azul 4089, formação Quebec, confere. Autorizado Vitória, via Pizulu 44, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda após Bidev. Aciona 5133, controle 120 18. Autorizado Vitória, via Pizulu 44. No nível 340, decola da pessoa 0, curva direita, saída da EL, Leda, de 10, 5.33, na ponta, 208, contra o Salvador, azul, 4089, para o portão, 2. Azul 4089, o treinamento correto, para o pushback acionamento, começa o reporte para o pushback acionamento. Outro pau, Delta 3204, só confirmando, é o número 8, nosso equipe parada? Confirmo, 08. A gente será informada em Fraero 3804, mantém a posição. Ok, obrigado. O Salvador, Papão Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Papão Romeu, Romeu, Oscar Bravo, mantém as condições visuais 510.020, o ajuste. Mantém a posição normal, o código 01 no 5. O Romeu, Oscar Bravo, prosseguindo para a Serra Índia. Papão Romeu, Romeu, Oscar Bravo, 50, 120 decimal 8. 208, obrigado. 2067. 3067, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível 360. Mantenha a saída da EL. Vai levar da EL. Seu tráfego mantendo o perfil da EL, cruzando 060. Estou aumentando a razão de subida para o cruzado. Está a 14 milhas do seu tráfego, voo 2060. Gente, qual a velocidade do tráfego? 190. Isso a gente pode empregar 320. Pode separar por ventilação? Posso sim. Curve à direita e vou ir na proa 170. Direita 170. É 15 milhas e após voa Leda. E após Leda, obrigado. Papa Romeu, Zulu, Índia Bravo, mantenha-se em condições visuais, prossegue para o corredor Caixa Prego. Estou observando que está passando 7.500 pés, vai descer para que altitude? Ok, seguinte, então desce para 1.500 pés, em Caixa Prego estará no espaço aéreo, antes de Caixa Prego estará no espaço aéreo Golf. Vai prosseguir na frequência 2345 para a coordenação. Zulu, Índia Bravo. Zulu 0, Salvador. Na escuta. Eu fui solicitado que o senhor modificasse de novo o transponder para 1342. Se a gente voltar para o anterior, cara. Controle passeira 2230, possibilidade de voar toque devido a informações? Ativo, autorizado, disse para 4 mil pés, assiste altímetro no 020. Autorizado toque, 4 mil pés, no 020, passeira 2230. Controle passeira 2230, solicito pequenos desviar direito para evitar formações, 5 graus por 6 milhas. Gente, 2230. Obrigado. Estabilizado o localizador, Força Aérea 2733. 2733, autorizado na LS, chame a torre Salvador, frequência 1.8.95. 1.8.95, Força Aérea 2733. Pode ser do azul 2711. 2711, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. Após Bonf, vai descer via chegada Bonf. 2711. 4 mil pés, após Bonf, desce via. 2733, continua a aproximação, reporte externo. Para Fábio Externo, reporte 2733. Se 8 milhas, se desce para Salvador, resumo a navegação na proa de Leda, subindo para o nível de voo 360. Leda 360, obrigado. Conversa baixa, vai para a força. Oscar Bravo, frequência livre. Bravo. Boa tarde, eu sou a 32, talvez, tem informação, Quebec. Beleza, no meio, informação, Quebec, confere, prepara a saída Momo, transição Frutia. A Força Aérea 763, poderia passar o vento? Vento 120 graus, 1612 nós, ajuste no 020. Grato. Pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 17 nós. Livre pouso para o Força Aérea 763. Patrulha 04, prossiga. Patrulha 04, mantém as condições visuais 510, 1020, ajuste. Está prosseguindo para pouso em Salvador? Vai, questão é pouso final na base de Salvador, já. Sobre a rotatória, batendo 510, aguarde coordenação para a torre, patrulha 04. Vai manter sobre a rotatória para a patrulha 04. Google 067, só confirmando, está na proa de Leda? Agora já está curvando, está fazendo um pequeno desvio na proa 235 agora, o 2067. Ah, ok, sim. Cobre. Então, 32 e no meio, autorizado Fortaleza, via Pizzolo 19, após conforme rota. Nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, Cogbo, Froti. Aciona 5140, controle 120, decimal 8. Patrulha 04, confirma equipamento? É um helicóptero Bravo 407. Bravo. Decorando a pista 10 com curva de esquerda, saída. Momo, transmissão Froti. 5140, transponha, controle 1208, tá? 3296. 3296, o número fechamento correto no portão 3, em pronto. Estabilizando o localizador da 1-0, passarei do 2230. 2230, autorizado sinal LS, agora torre no 8, décimo 9. Autorizado LS, 1895, passarei do 2230, bom expediente. Certo. Passarei do 2230, localizador da 1-0, visual com o campo. Continue a aproximação, aguarde pista livre, passarei do 2230. A sua escuta, 2230. Corre, Salvador, é o Patrulha 04. Patrulha 04, confirme intenção é pouso pátio militar? Intenção é pouso pátio militar, tá? Que a gente aproxima pelo setor norte, informa na curta final do pátio militar, sem interferir com o eixo da 1028. Sem interferir com o eixo da 1028, vai aproximar pelo setor norte, vai cruzar na curta final do pátio militar, o Patrulha 04. Recife, frequência 1251, Noturne 3395. 251-3395, Recife, graças, bom serviço. 00, esquerda livre, parte militar. A esquerda vai levar, parte militar, graças, bom trabalho. Salvador, Gol 1867, está no portão da 1-0, pronto. Gol 1867 é a linda cola sem parada, assim que autorizado? Afirmativo. Ok, está autorizado, o tráfego já está livre na pista, 120 graus, 1-5, a linha ainda cola sem parada. Livre da linha ainda cola sem parada, Gol 1867. Via, chegada bom, se para 2 mil pés. Ok, via, chegada para 2 mil, azul 27 e 1-9. Zero 09, autorizado Galeão, conforme rota, nível 220, decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El Leda, após direto, aciona 5115, controle 120, décima 8. Torre 118, decimal 95. Eu guardo 09, propôs plano Vocon. Por dúvida, a gente pode fazer esse perfil aí até a saída. Agora o transponder é o outro que vem alocado na Ucrânia. Afirmo, guardo 09, estamos em coordenação. Mantenha escuta para a mudança do transponder. Coteje, por gentileza. Galeão autorizado conforme, 220, decolada 10, curva direita, da El, transição dedo, depois virado em roda. 5115, transponder, 1208, controle de saída, 10295, 14, de ordem 09. Modo 09, contagiamento correto, reporte para o táxi. Reportará, gordo. Pátio militar, o patrulha 04. Patrulha 04, informe no solo controlado, pátio militar, 120 graus, 15 nós, atento à aeronave acionada no pátio. Ah, sempre vai ficar atento à aeronave acionada no pátio, a reportar o solo controlado 04. Solo, boa tarde, esse é o Azul 2788 com a informação Quebec, autorização Paulo Afonso. Primeiro, me chamou para o Galeão. Quebec 3 da São Paulo Afonso. Azul 2788, Paulo Afonso, autorizado. Conforme rota, nível 170. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Froti. Aciona 5146, controle 120, decimal 8. 867-1208-03 208-03, gol 1-8-63. Vino transponder, controle Salvador 1208-02788, cotidiano. Azul 2788, cotidiamento correto no parte 3, chame para o pushback, acionamento. Estamos aqui, o parte 3, 4, Romeu, a posição vai chamar, pronto para o pushback, acionamento. 2788, obrigado. Gordo 09 na escuta. Escuta para o Silvio. Apenas é autorizado o nível 200, transponder 1343, confirmando a rota, após a saída da El Leda, voa direto Moussou, após direto Galeão. Gordo 09, autorizado 200, permanece decolado da 10, voa direita da El Leda, transponder 1343, frequente permanece. Segue para Moscou e depois Galeão, Gordo 09. Gordo 09, corregimento correto, transpondendo 343, reporte táxi. Reportar, Gordo. Alô, Salvador 2230, volta na sexta. Passarelo 2230, autorizado táxi, Via Alfa, Juliette, portão remoto 1-2 do Pátio 1. Alfa, Juliette, para 1-2, 2-2, 3-0. Vai cruzando o 080, gostaria de uma na proa da posição Elefa, o 867. Elefa está autorizado no 867. Elefa, 67. Estabilizado, pista no zero visual, 279. Azul 2711, autorizado final LS, torre no 895. 895, obrigado. Salvador, bom dia, o Azul 2711. Azul 2711, no final da pista 1-0, já baixado travado visual? Ainda não. Então o visual vai informar ainda, baixar travado. Tente. Azul baixou e travou? Para baixar travado, Azul 279. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-7-9. Autorizado pouso, pista 1-0, Azul 279. CNM 305, acena identificação, chegada MAN, desça para o zero no nível 060, ajuste no 020. Obrigado, táxi, reporte na táxi hotel, ajuste no 020. 020, reporte na hotel, gordo. Voo 867, chama o centro Recife, frequência 288, alterno 260. 288, alterno 260, voo no 867, obrigado. Azul 2711, solo 10, libere a direita e chame solo 1219. Direita 219, obrigado, senhor, bom trabalho. Carga. Solo azul 2711, livrou na 247. Azul 2711, autorizado táxi de Alfa, quilo 43, atente ao sinalizador. Alfa, quilo 43, atente ao sinalizador, azul 2711. Para o táxi, o táxi 3296, 1960, 3 horas e 50, na Salvador. Então, 3296, autorizado táxi, vem até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 020, vamos ouvir. 2920, livre táxi, 2195, 2193. Cor 209, está no local para o cruzamento. Cor 209, autorizado o cruzamento, após Delta, Alfa e Juliette, contorna a correção, ingressa no pátio. Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 25. Delta Alfa Juliette, ingresso no pátio. O ponto de espera, torre 118.95. Solo Salvador, azul 2782, parte 3, posição 4, Romeu, para o posto de acionamento. 788, observe o ATR da companhia parqueando no Pat 3. Após, coordenando com a equipe de solo, chame o táxi. Bom, após a parada do tráfego da companhia, vai iniciar em coordenação com a equipe de solo, azul 2782. Qual é a posição do mesmo? Registro 4 Lima, do mesmo. 4 Lima, gente, obrigado. Negativo, dessa via mais. Projeto motor, boa tarde, até 3, 2, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1,69, 3, 2, 1, 6. Alinhar e decolar, dá 1, 0, dá 3, 2, 1, 6. É 320, está autorizado de táxi. Siga. Tem condições de voar na proa 135 até o localizador? Ok, então sobre a decoração agora na proa 135, desça para 4 mil pés, a gente é o altímetro no 020, o Xanema 305. Gordo 09, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0, Gordo 09. Gordo 09, alinhar e manter a cabeceira no 0. É. Então, 3216, decolou zona 5, chama agora o controle em 1208. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. NH 1020. Boa 4000, via bom. Obrigado. Controle, boa tarde. TAM 3216. TAM 3216, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 370 via Momo. 370 no Momo. Canem é 315. Direto do Duna 2, meu pés, que é negar no 020, autorizado a final do procedimento LF X-Ray, é posto estabilizado no localizador. Duinda Bravo, para pouso, chame a torno no 8.95. 8.95, Duinda Bravo, muito grato. Mateo. Rádio 2788, autorizado táxi, via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 1.8.95, ajuste no 020. Rádio, autorizado pátio Índia, até o ponto de espera da 1.0. Fazendo no ponto de espera, vai chamar a torre 1.8.95, 1.8.95, Rádio 2788. Câmera 320, o número 2 na aproximação, reduza para 220 mais. 220, nós reduzimos, né, 220. Urso 09, decolou 1-8, chame o controle Salvador, frequência 1-208, uma boa tarde. 209, controle 1-208. Senta. Parâmetro 320, desça até 3 mil pés, do QNH 1-020. 3.020, hoje não é 20. Controle Salvador, eu vou a 09. Confirme para o controle Salvador. É o Gordo 09. Gordo 09, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 200, autorizado direto Leda. Gordo 09, autorizado direto Leda, é presente. Vindo 110 graus com 189, pouso autorizado, pistão 7 Zulu, Índia, Bravo. 110 com 18, Zulu, Índia, Bravo, 30, pouso autorizado. O azul 2788, decolagem autorizada, pistão 0, vento 110 graus com 189. Decolagem autorizada, pistão 0, azul 2788. Azul 4089, no porto 2, autorizado, chame táxi. Bora. 788 decolou, os 21, chame controle, frequência 1208. Pois é, o controle azul 2788. Zulu Índia Bravo, vento 120 com 29, prossegue para 17. 120 com 20, Zulu Índia Bravo vai fazer uma tentativa, qualquer coisa, arremete e cabeceira 1-1 posteriormente. Localizador. Segue o BC-10-2020, controle utilizado, loxamento 3-2-0. Salvador Batalha, azul 2788, decolado na Momo, na sua escuta. O 2788, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo na 70, via Momo. Voo na 70, via Momo. Poderia liberar as inscrições, senhorita, por gentileza? Xamé 315, Xamé 1-8, decimal 95. Confirma, azul 2788. Poderia liberar a restrição do 110 antes de 15 milhas, senhorita? Negativo 2788, mantenha 3 mil pés. Negativo, vai manter 3 mil na sua escuta 2788, via mão. Outro legionador, boa tarde, ganhou 255, ganhou 255, essa é a identificação, autorizada a chegada bom, se desça para nível de voo 050, que é legal na 020. Pronto, 050 com bom, na 020, ganhou 255. Então, 3216, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Ok, 26852545, obrigado. VIP November 857, após conforme rota, nível 320. Decola da 10, primeira curva para a direita. Segue perfil de saída da Euleda. Irume, aciona 5147, controle 120, decimal 8. Possível, aceita. 3728, puse direita na proa 015, nessa proa está autorizada subida até nível de voo 170. Direita na 015, é, liberada ascensão a 1170, o azul 2788. 2788, nesta proa submantém nível de voo 170, informo dois tráfegos na chegada Monte, aguarde informação de tráfego. Gente, na sua escuta, aguardando informação de tráfego na 015, subindo para 1702788. Xamé 320, Xamé 1-8, decimal 95. Xamé 320, bom dia, muito bem. Xamé 1-41, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSX-3, após estabilizado no localizador. 2 mil pés, autorizado, reportará estabilizado, ouça. 6320, número 2 para pouso, continue na aproximação, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 18 nós, informarei pista livre. Tráfego antecede, está na curta final da pista 1-0. Sente, segue como número 2, 20, Janeiro, 20. Autonomia, atenda com... .089 autorizado, táxi e Índia, tal ponto de espera, no ponto de espera, torre 1-18, decimal 95, ajuste na 020, bom voo. Ok, e a Índia, tal ponto de espera, 090, quando o ponto de espera, 5-0, 20, ajuste na 020. Zulu Índia Bravo, frequência livre, a infra-aero já sente da sua solicitação. Homens. Mas o 2788 informa a tua ideia para Paulo Afonso. Paulo Afonso 024, a ideal, senhorita. Autorizado direto Paulo Afonso, 2788. Ativo, está presente, então direto Paulo Afonso. Muito obrigado. Subir na 170, 2788. 6315, solo 26, libere à direita. Chame solo, frequência 1219. Liberando à direita, solo em 1219. Boeing 738 da Gol. Sentido tráfego, porém não tem o mesmo equipamento 2788. 295, prossiga. Para São Paulo, Guarulhos, sente na informação, Quebec. Canto 1805, Guarulhos, prepara a saída da Elda Motiva. Informação, uniforme. Posição, Romeu. Da Elda Motiva, guarda. Salve, Salvador, SM 305, vamos. Xeremia 315, autorizado táxi, via Alfa, Juliette, Porção 9, Pátio 1. Alfa, Juliette, Porção 9, Pátio 1. Todo 09, está autorizado chamar a defesa aérea nos canais previstos. Claro. Azul 4089, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Xeremia 320, solos 28, libere à direita, chame solo em 1219. Liberando a Eco 29, Xeremia 320, bom dia, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Boa tarde, Paulo Salvador, Xeremia 320, na Eco. Xeremia 320, autorizado táxi, via Alfa, Juliette. Portão meia dúzia, parte 1. Alfa Juliette, meia dúzia, Xeremia 20, bom dia. Zero oito nove, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0 graus, 189. Pista decolagem, boa, azul 4089. 3805, autorizado Guarulhos, VPZ 190, após conforme rota, nível 340. Decola da 190, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 51160, controle 120, décimo 8. Dado com plano plana, nível 340, decola da pista 10 com curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5160, controle 208, TAN 3805. TAN 3805, coordenamento correto, reporte para o pushback, acionamento. Chama a condição. Pessoal, local 3193 para pushback, acionamento, posição 1. TAN 3193 no portão 1, autorizado, chame táxi. Eu vou ter acionamento, TAN 3193. Azul 4089, decolou de Salvador aos 30, chame controle 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde, 4089. Salvador, uma boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, está autorizado direto Leda. 340, está autorizado direto Leda, o Azul 4089, obrigado. Ocean 6141, lindamente estabilizou. CNM 1-4-1, chame a torre, no 8, decimal 9-5. 9-5, obrigado. Cono 255, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Ok, 2000, reporte estabilizado. Pode foi da BEC, cono 255. Claro. Boa, meu 141, continue na aproximação, pista 10, o vento 1, 1 centena 209, meu 141, confirmando, tem pouso autorizado, pista no 0, meu 141. Ele pouso na 10, ouça. Salvador, boa tarde, passarei 22, 30, informação Romeu. 02230, Romeu, confere, aguarda o instante, Robert. Ah, tudo certo. Luna 964, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é legal na 020. Pode 964. Azul 2728, chame o centro Recife, frequência 2000, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Para o táxi, eu estou 3193, 1979 a bordo, 3 horas e 20, eu caio na conflito. Luna 93, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 1198295, ajuste no 020. Via Índia, ponto de espera, torre 1198295, ajuste no 020, na 3193. Boa tarde. Ano 41, Solos 35, libera a direita, chame Sol, 1219. 219 a liberar, obrigado. Ah. 255, chame a torre, 1 8, decimal 95. 1 8, 95.